Oi, gente, estamos aqui novamente na Rádio Bell, eu, Brian. E a Duda. E depois de um longo e... como é que fala? Longo e tenebroso inverno, é isso, né? Ah, sei lá, nós fomos dar uma passeadinha e voltamos no mundo dos mortos. Estamos aqui novamente com o nosso podcast. É, nós vamos tentar ser mais... Eu tô esquecendo as palavras, cara, tô com problema. Como é que fala mesmo? Não sei o que você tá querendo dizer. Postar toda semana. Ah, tá. A Duda também tem problema de memória. Bom, vocês entenderam o que a gente quer fazer, né? Queremos ser mais frequentes. Serve. Então. Todo mundo entendeu. Então nós vamos tentar aqui ser mais frequente, trazer mais podcast pra vocês. Vamos aproveitar e. Já faz um tempo, já. Quanto tempo faz? Foi a parada? 2 semanas já? Vai fazer 2 semanas, né? Não sei, então tá meio... não faz tanto tempo, então ainda dá pra falar. A gente vai falar da parada gay, que a Duda tava lá representando a Rádio Bell. E aí, Duda, o que, que você viu de lá? Bom, eu já fazia muito tempo que eu não ia, né, na parada gay. Eu fui uma vez e achei um horror, que era um carnaval fora de época, horrível. E depois eu fui outras vezes, mas tipo, só pra assistir também, só pra ver o desfile. E há muito tempo, acho que mais de 3 anos que eu não ia. Aí eu fui com uma amiga e a gente foi na frente do primeiro trio. A gente abriu a parada num bloco que chamava Mães pela Diversidade, que era um grupo de mães que tem filhos homossexuais. E alguns, aí teve 2 depoimentos de um pai e de uma mãe que perderam os filhos por homofobia. Aí eu chorei, lógico. Eu gravei lá a mulher falando, mas foi isso, eu achei pesado. Mas também foi só isso que eu fiz, eu fui até ali, até a Consolação, depois assisti mais um pouco, mas tinha muita, muita gente. Tentei ver o trailer lá, é o trailer? Não, o trio elétrico, né? É, trio elétrico. No trio da Netflix, vi assim de longe, mas não consegui ver as meninas, não consegui nada, só consegui ver 2 drags do RuPaul e fui embora. Eu acho que foi a parada que eu mais aproveitei, assim, no sentido de estar lá só pra você reivindicar, sabe? Não fui pra festejar nem nada, mas é isso, foi legal. Recomendo que, pra que da próxima vez as pessoas, né, que gostam, que curtem, vão com algum objetivo na cabeça, né? E não vá pra ficar bêbado e dar até não querer mais e já era. Certo. E você tava perto lá do trio que fez toda a polêmica lá da transexual crucificado, você não conseguiu? Essa eu consegui ver também, e na hora assim eu achei pesado. Eu, tipo, na hora, assim, eu tava com uma amiga, daí a gente falou, nossa, pesado. Só que aí no momento até passou assim pela minha cabeça, mas eu não fiquei tão chocada. Uhum. Até passou assim que seria algo desrespeitoso, mas na hora eu entendi qual era a mensagem que estava querendo dizer, sabe? Porque todos os dias morrem gays, qualquer outra pessoa, sei lá, que se consideram da comunidade LGBT, e morre todo dia, e é crucificado, e não recebe apoio. E se você vai atrás de ajuda... não sei. Eu entendi a mensagem. Não achei desrespeitoso. Não achei desnecessário. Eu achei válido. Certo. E muita gente... saiu muita gente falando na internet depois que, além disso, em volta desse trio tinha mais pessoas. Vestidos de Jesus, beijando outros homens, fazendo ato obsceno com crucifixo. Você viu alguma coisa disso ou não? Eu não cheguei a ver isso. Porque, como eu falei, eu fui bem rápido, assim, eu só vi poucas coisas passarem. Essa trans crucificada não tava tão longe, tava meio que no começo, assim, um dos primeiros trios, porque tinha muito trio. Mas como tava no alto, assim, tipo, eu tava olhando pra cima, só vi isso e não vi nada demais, né? não vi outras coisas. Eu vi que tinha um casal se beijando, mas não tava vestido de Jesus nem nada, eles só tava se beijando no lugar alto, assim, tipo, era uma maneira de protesto também. Não tava de fantasia nem nada. Certo, entendi. Bom, eu vou dar minha opinião aqui. eu sou ateu, então religião pra mim não faz a menor diferença. Eu acho que quanto mais distante que a sociedade consegue deixar a religião e sociedade, religião e política, melhor pra ela, melhor pro país. É só ver os melhores países do mundo, que você vai ver que a quantidade de ateus é muito grande. Então isso não deve ser à toa, mas eu achei ofensivo. Acho que a ideia de você aparecer crucificado e tal, eu entendo a mensagem, mas de Jesus é um pouco forçado, é um pouco demais pra mim. Mas eu acho que a mensagem que ela quis passar faz sentido, mas não tinha necessidade de estar literalmente como Jesus. Teve uns dois, três anos atrás, um fotógrafo cubano chamado Eric Ravelo. Certeza que vocês já viram o ensaio dele na internet. É um ensaio que ele coloca crianças como se estivessem crucificadas também em diversas situações para mostrar diversos tipos de abuso que ela sofre. Então tem uma criança como se estivesse crucificada e a cruz é um padre, que é para falar sobre a pedofilia dentro da igreja. Tem uma criança mais gordinha e a cruz é o Ronald McDonald para falar da obesidade infantil. Tem vários exemplos, eu vou colocar no link do post. E ele está fazendo basicamente o que ela fez, que é passar uma mensagem através da crucificação, até porque Jesus não foi o único que foi crucificado e tal. Mas ele não foi tão longe quanto foram dessa vez. E... Bom, eu sinceramente lembro desse ensaio, eu até compartilhei no Facebook, e eu não vejo diferença nenhuma entre uma coisa e outra. Ok, então vocês aí escrevam pra gente, comentem no post, comentem na página do Facebook o que vocês acham disso, vocês acham que é exagero ou não. E aí no próximo a gente vai ler as opiniões de vocês. Fica à vontade pra comentar, falar o que vocês quiserem, que a gente somos democráticos, então nós vamos ler todas as mensagens, ok? Próximo? Na sexta-feira, dia 19, vai fazer uma semana, porque eu e a Duda estamos gravando sexta-feira, dia 26. O Boixá tava na rádio falando sobre religião, homofobia e tal. E aí, no Twitter, ao vivo, no Twitter ao vivo é ótimo, né? No Twitter, o Malafaia, aquela pessoa maravilhosa, aquele amor de pessoa, tava respondendo. Aquela pessoa sociável tava respondendo as declarações do Boixar e tweetando sobre isso, e aí o Boixar se irritou e deu a melhor resposta possível, a melhor resposta do mundo. Espera. Mas o Boixar não se referiu ao... Não, em nenhum momento ele falou da pessoa. Ele tava falando sobre religiosos que incentivam os seus fiéis a tratarem pessoas com preconceito por serem de outra religião, por serem gays. Na verdade, ele tava falando especificamente do caso daquela menina do Rio de Janeiro que levou uma pedrada quando ela tava saindo de um culto de candomblé. É assim que fala, né? Culto de candomblé. Eu não sei também, eu não tô nem... E aí ele tava falando especificamente disso, que os pastores evangélicos incitam fiéis a praticar intolerância. E aí o Malafaia respondeu no Twitter: avisa o jornalista Boixá que está falando asneiras, dizendo que pastores incitam os fiéis a praticar a intolerância. Verdadeiro idiota. E aí o Boixá se irritou. O Malafaia vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. E agora vai querer me processar pelo que eu acabei de falar, porque é isso que você faz. Você gosta muito de palanque e eu não vou te dar palanque porque você é um otário. Eu não sou rico porque tomei dinheiro das pessoas pregando salvação depois da morte. O meu salário, meus bens, meus patrimônios vieram do meu suor, não do suor alheio. Você é um charlatão, cara que usa o nome de Deus e Cristo pra tomar dinheiro de fiéis. Você é um tomador de grana, você e muitos outros. Não tenho medo de você não, seu otário. Vai procurar uma rola, repetindo em português bem claro. Então... Vocês ouviram aí, né? A melhor declaração do mundo do Guaxá, do Malafaia. Meu, explodiu na internet. Isso daí saiu. Eu não sei, isso foi de manhã, mas quando eu vi já era final de tarde, assim, quase noite. E explodiu, a galera só falava disso. E, cara, a gente só tem que dar parabéns pro Guaxá pra ter coragem de dar essa declaração, porque apesar de a Constituição falar que o Brasil é um país laico, um estado laico, a gente sabe que não é. A gente sabe que ele é um país religioso, que por muito tempo foi muito católico, mas agora tem uma inversão, que eu não sei como se diz, evangélico, protestante, diz. Ok, são pessoas religiosas e, como eu acabei de falar, né, quando você separa, quando você junta religião e política, não dá certo. E infelizmente a gente tá indo por esse caminho, a bancada evangélica tá crescendo muito, muito mesmo. E parte disso, tudo isso é motivo. O motivo é essa lavagem cerebral que eles fazem, que para mim é lavagem cerebral, dentro das igrejas. E eu tenho muito, muito medo de onde isso vai levar a gente, de onde isso tá levando a gente, porque eu sou uma pessoa que não sou muito otimista. E eu tô vendo que tá indo por um caminho que vai ficar cada vez mais difícil de voltar. Então, você tem um jornalista do calibre, né, do Boechat, anos de jornalismo, um cara muito respeitado, um cara que sempre dá a opinião dele se manifestando publicamente assim, é muito bom pra gente e é muito bom pra sociedade pensar um pouco sobre isso, porque ele é um formador de opinião. Isso. Então, mas beleza, foi ótimo o Boechat ter falado isso e teve peito, né? Com certeza ele vai responder a um processo agora. Mas eu achei desnecessário ele falar que mandar procurar uma rola. Porque a gente volta de novo àquela discussão, tipo, ah, é ruim. Quem gosta de rola é ruim, tipo. Não sei. Eu acho que cai na mesma história lá de falar, ah, você tá agindo como uma menininha. Ah, então ser menininha é ruim. Ah, eu tô entendendo. É, eu vi um pouco disso Achei. no Twitter, principalmente, eu vi, na verdade, eu vi uma campanha que era pra parar de usar viado como se Uma fosse uma ofensa, ofensa. não, mas é. Mas isso é ai, tem uma palavra. É meio que um vício Sim, cultural. não, Vício é cultural é uma. muito difícil você Não. tirar, porque vem impregnado de anos e anos e anos. Mas não é impossível de se tirar. Deixa eu só É, não é concluir o possível. raciocínio. Beleza, eu achei desnecessário ele ter falado isso, não concordo, tal. Mas não tô dizendo que eu também não falo. Não, tô dizendo que eu também não faço isso como uma maneira de ofender alguém. Eu acho que é um vício de linguagem. A gente Isso, vício de já tá linguagem. acostumado a dizer isso. Não acredito que ele seja uma pessoa homofóbica e ache isso ruim e blá blá blá. Não acredito. Eu prefiro acreditar que o Boixá é uma ótima pessoa, um ótimo formador de opinião. Do resto que ele falou, eu concordo com tudo. Eu achei ótimo. Eu acho que a gente precisava de mais pessoas assim. E, inclusive, para debater, para peitar, assim, para bater de frente, não só esses pastores, mas qualquer outra pessoa que fale asneira por aí, já que a gente tem vários formadores de opiniões falando o que acham. Sim, E é sim. isso. E é engraçado que a defesa do Malafaia, eu tô vendo aqui na home do IG, agora, ficou uma postagem de dia 25, ontem, né? Hoje é 26, né? Ele falando que opinião não é homofobia. Então, se a opinião dele não é homofobia, porque a opinião do Boechat pode dar um processo. Então, é sempre dois pesos e duas medidas. Sobre isso de querer parar com esses vícios de linguagem, eu sinceramente tô um pouco importando com isso, eu realmente não me importo com isso. Para mim é um negócio que pode passar batido, cara. Eu me preocupo muito mais com uma ofensa direta do que com isso. Sei lá, mas sou eu, né? Eu sou meio estranho nisso. Ainda nesse negócio sobre o Malafaia, o Gregório. Ele tem uma coluna na Folha, eu não sei falar sobre o nome dele, do Vivier. Do Vivier, acho. Do Vivier, sei lá, é o cara do Porta. O cara do Porta dos Fundos, ele tem uma coluna na Folha. E ele escreveu uma carta direcionada para o Malafaia, que é É realmente muito boa. Eu vou colocar no link também do pod. Eu vou ler só o finalzinho, que ele fala pro Malafaia: eu soube que vocês evangélicos, estão me esperando voltar à terra. Ele tá falando como se ele. A carta ele escreveu como se ele fosse Jesus para o Malafaia. Então, ele fala sobre que vocês estão me esperando voltar à terra. Más notícias, pastor. Eu já voltei algumas vezes. Vocês é que não perceberam. Na Idade Média, eu voltei prostituta e cristãos me queimaram. Depois voltei negro e fui escravizado. Os mesmos cristãos afirmavam que eu não tinha alma. Recentemente voltei transexual e morri espancado. Peço, por favor, que preste mais atenção à sua volta. Uma dica, olha para baixo. Agora mesmo devo estar apanhando de gente que segue. Como você disse, espero que mais pessoas se manifestem. E agora é esperar para ver o que vai acontecer. Ficar sempre esperto com as leis que estão sendo discutidas, leis que estão sendo debatidas, para a gente saber melhor como reagir. O que me irrita também é que de um tempo para cá parece que os evangélicos eles enxergam a gente como inimigo. Parece que antigamente era tipo eles falando do diabo, do demônio o tempo todo, e agora eles só falam de gays. Sim, agora eles têm alguém para estampar, Não, né, na acho que campanha. parece para mim parece ser a pauta principal deles. E tipo, sabe aquela coisa de você ficar puxando o assunto que você quer, aí tipo do nada tá falando de política e põe e volta no assunto de gay. E eu acho que tem tantas outras coisas que ele pode usar a fé dele para falar aí, sei lá, para julgar, não sei, mas pegou É o que a uma gente fala. birra de gay que não sei o que É aconteceu. o que a gente fala. Tá gay, gay, gay, mas vamos discutir os gays, porque o Brasil não tem nada mais pra arrumar no Brasil, né? O Brasil Parece, né? Parece que não tem tá muito nada, bem encaminhado, tudo tá tudo certo no nos Brasil. conformes aqui. O problema Então mesmo são os vamos gays. resolver esse É. problema. Tipo, velho. Enfim. É também sobre. Voltando na parada. Depois da parada, teve uma sessão na Câmara, que aquela outra pessoa maravilhosa social chamada Jair Bolsonaro, ele mostrou as fotos e tal, e ele pediu para proibir a parada. Ou proibir a parada e penalizar as pessoas que se manifestaram, principalmente a trans que estava crucificada. E ele usou uma foto de uma criança fantasiada. Primeiro Ah, que não, não dá com a para saber bandeira gay. se estava mesmo na parada ou não. Porque foto, você pode pegar foto de qualquer lugar e usar da maneira que você quiser. E segundo, a declaração dele era que com certeza se é uma criança adotada por gays, porque pais normais não deixariam o filho ir num lugar desse. Então, é mais uma coisa que ele puxa, distorcendo um assunto e acaba prejudicando, porque a gente sabe da dificuldade. No Brasil, qualquer casal já tem uma dificuldade muito, muito grande para adotar, porque é uma burocracia enorme no Brasil. Casais gays, então, é ainda muito pior. E vou pensar bastante em quem vocês vão votar na próxima É, eu acho eleição. que. Isso é sempre importante de dizer, mas parece que, não sei, brasileiro tem esse péssimo costume de esquecer disso. Chega, não sei, eu ia usar a palavra ridículo, mas não sei se chega a ser ridículo. Como a gente tem que fazer política em tudo aquilo que está ao nosso redor, assim. Tipo, não acho que ninguém seja obrigado a gostar de política, mas a gente tem que conviver dessa maneira porque vivemos em sociedade, afinal. E. E num país democrático. Sim. E a gente lutou por isso, sabe? Por isso chega a ser ridículo a gente lutou assim para ter o voto, para ter a voz, né, para participar da política, e no fim parece que ninguém mais quer participar. E, sei lá. É, eu acho que o grande problema, por exemplo, a bancada BBB que existe hoje no Congresso. Então, tipo, a gente tem lá os ruralistas, né, que é o Boi, aí tem os ex-militares, Bala, e Fala. Bíblia, né? Aí os nossos queridos representantes. Eu acho que o grande problema do Bolsonaro é que ele faz parte desses dois Bs, né? Que além da bala, ele é da Bíblia também. É, e outro problema dele é que ele faz filhos políticos, e que por causa de um sobrenome famoso acabam ganhando votos também. Esse é o nosso problema. Às vezes você não tá, você não quer lutar pela causa LGBT, mas você quer lutar, sei lá, por alguma outra Por coisa. qualquer causa. É, contra a Sim. corrupção. E aí, como tiveram as passeatas contra a corrupção, contra a Dilma, contra qualquer coisa, e aí tá o Bolsonaro no meio e as pessoas param pra tirar foto, pra Entendeu? agradecer ele, cara. Aí. Primeiro que ele tá fazendo a obrigação dele. Ele recebe muito, muito para fazer isso, para fazer o melhor pelo país. E acho que o problema é que as pessoas não conseguem separar as coisas. As pessoas não conseguem. Entendeu? Não sei. Eu acho que falta líder, falta liderança nesse país e as pessoas que não conseguem pensar com a cabeça própria acabam seguindo qualquer idiota e aí dá E aí nisso. acaba você acaba tendo uma parcela de culpa também, porque por se filiar a uma ideia, você acaba prejudicando o outro e acho que perde totalmente o objetivo, né, de que seria a democracia, que Isso. é pensar o bem de todos, afinal, sei lá. É isso. Enfim, não sei se eu concluí meu raciocínio, mas pode seguir. Sticky eggs. I got one more problem with you, girl. Hey. Tem a Irlanda. Aprovou em referendo o casamento gay, que a Irlanda é um país com. Quantas pessoas tem na Irlanda? 4,5 milhões. A Irlanda aprovou o casamento gay com 62% dos votos num referendo, aprovando, então agora no país é um válido casamento gay. Meu, esse aí é um grande exemplo de como uma sociedade pode se juntar e fazer um bem maior para a causa gay. Provavelmente não daria certo no Brasil, já que no site da Câmara tem aquela votação se você concorda que o núcleo familiar é formado apenas por homens e mulheres. É uma boa pergunta, né? Eu não sei qual que é o objetivo desse. O objetivo é praticamente aquele que nós estamos falando agora há pouco, que é evitar que casais homoafetivos adotem crianças. Eu quero saber o que acontece se, por exemplo, um casal de lésbicas tiver um filho de maneira tradicional, uma delas engravidar, seja por inseminação, por qualquer outro meio. Eu quero saber o que vai acontecer com essa criança. Será que depois que a criança nascer, o Estado vai tirar a criança delas, porque é um casal gay? Não, só que perante a lei, ela não vai poder registrar a criança no nome de duas mulheres. Ok, obrigado, você respondeu Ela vai ser uma criança que não vai ter o nome do pai. Ou vai ter o nome, sei lá, mas não vai ter o nome de duas mulheres. a questão. Eu não sei, é uma questão muito idiota, não sei por que tá em votação. Eu acho que isso não tem fundamento, porque é adotar uma criança que um casal hétero abandonou. Para mim isso não faz o menor sentido. Ao invés de estimular a adoção. Adoção. Só lembrar quando o Supremo, que é o maior órgão de justiça do país, aprovou a união entre pessoas do mesmo sexo, houveram juízes que se negaram a realizar o casamento. Eu Então, acho que isso tudo bem. não dá tudo bem, é a lei. Se Mas ele ele pode se cumpre a negar. lei, sim, mas ele pode se negar por um motivo. E tem a justificativa legal, ele não é certo se negar por uma opinião pessoal. É ridículo isso. E aconteceu, tudo bem, é um direito que a pessoa tem de negar, mas quando fica claro que é por um preconceito, não é justo. Ah, é muito complicado. Nos Estados Unidos teve uma padaria que se recusou a fazer um bolo porque era um casamento gay. Não foi isso? Ou era um aniversário de um gay, sei lá. E ela foi processada, agora tem que pagar a indenização. Isso é certo. Ela tá no direito dela também de não atender. Mas teve todo a repercussão porque foi um motivo preconceituoso. E aí, é certo, é errado? Porque. Ah, acho que a gente tá falando muito disso, mas eu preciso falar disso também. Seria, por exemplo, se você tivesse um Você estabelecimento. negar atender uma pessoa de outra etnia. Uma etnia que você. Você se negar a atender o Feliciano. Ah. Então, é um direito que você tem como proprietário? É um direito que você tem como proprietário. Eu, Brian, já passei por isso. Já fui numa padaria, São Paulo. Cheguei, entrei, sentei no balcão. E aí, lá do caixa, o cara que estava sentado no caixa veio até mim e colocou uma plaquinha na minha frente, que era uma lei, não sei que código que era a lei, e dizia: o estabelecimento se recusa, se dá o direito de recusar atendimento a qualquer cliente. E colocou na minha frente, não falou nada para mim, cruzou o braço. Aí eu li, levantei e fui embora. E aí, quando eu olhei para dentro da padaria, eu vi que não tinha nenhum negro lá dentro. Então. Eu fiquei puto, fiquei. Se fosse com algum parente meu, se fosse com um filho meu, provavelmente ia chamar a polícia depois de quebrar a padaria inteira. Mas era direito do cara, então legalmente ele pode fazer isso. É bem complicado isso. Mas caso você, dono de estabelecimento, se recuse a atender o Feliciano, você vai ser acusado de cristofobia, que é um crime muito grave. Muito grave, muito comum. Eu vejo isso todos os É muito dias, por exemplo. grave. Todos os dias eu vejo cristofobia, é um negócio gravíssimo. Milhares e milhares de pessoas não podem adotar crianças por serem cristãs. Pois é. Então, é complicado, é um novo preconceito. É a melhor resposta de todos os tempos. Você mostra preconceito contra uma classe porque você sofre preconceito novo, que até agora não existia. Não. Saiu a terceira temporada do Orange is the New Orange. Black. Orange, no Maravilha. inglês, eu faço curso e falo Orange. Beleza. Orange is the New Black. E aí, Duda, você tá acompanhando? Eu comecei a assistir agora, tô no Já terminou. capítulo 6 da primeira temporada ainda. Me processem, vão tomar no cu, demorei pra começar mesmo. E eu tô apaixonado pela série, que ela é muito boa. Eu morro de rir, eu adoro a série. E vai aí, Duda, você que viu a terceira temporada, me dê spoilers, eu Ah, é? A mereço. gente vai falar? Quanto tempo que acabou? Ah, quem tem Netflix já viu, porque sai tudo de uma vez. Como eu não tenho Netflix, eu baixo por. No Mega Filmes HD também já saiu tudo. Eu não assisto nada online, eu não gosto de assistir online. Mas acho que Então eu baixo. assinar Netflix acho que não vai ser desculpa pra não dar spoiler, né? É, então, mas no site que eu baixo já saiu todos os episódios, então as pessoas têm sim chance de Aí. assistir. Bom, então, aí, né, eu não sei o que falar. É, eu achei boa essa terceira temporada, mas eu achei ela meio parada. Não tinha tanta emoção assim como as outras, que, sabe, tipo novela mexicana ou Avenida Brasil, que sempre termina assim, tchan, tipo, dá aquela frisa a tela, sabe, põe em preto e branco. É, não teve tanto assim. É, foi meio parada, mas abordou alguns temas importantes que não sei se a gente vai falar ou não, mas assim, ela foi mais realista, falou muito da politicagem que existe no sistema carcerário, assim. É, trouxe também com aquela personagem, a Caipira lá, que tipo todo mundo odiava, eu odiava ela até então. E todo mundo acho que sofreu junto com ela nessa terceira temporada. De, por exemplo, ela tinha feito vários abortos, que ela conta na segunda temporada. Só que parece que ela chegou e meteu bala. Ela foi presa porque ela entrou numa clínica que fazia aborto e meteu bala em todo mundo. Por quê? Mas ela fez isso porque achou a mulher que trabalhava lá não quis realizar o aborto nela. Aí, só que ela foi lá e daí ela atirou na mulher. Eu não me lembro exatamente, mas daí um pessoal que fazia protesto ali na frente contra o aborto viu ela fazendo isso e virou fã dela, entendeu? Tipo, ah, é uma ativista do caralho, entrou lá, meteu bala em todo mundo, porque ela é contra o aborto. Só que mentira, não era exatamente assim. E aí, esse assunto volta de novo na terceira temporada, e a Boo lá, que é aquela gorda machona, ela meio que fala, assim, que tipo, ela não precisa se culpar por causa disso. É meio que uma coisa assim, a mulher, ela tem o direito de fazer o aborto, sabe? É, esse tema foi abordado, eu achei legal, achei justo também, para as pessoas conhecerem, sei lá, de diversos lados. Apesar de que o público que assiste a série, eu acho que já tem uma opinião formada sobre isso, né? Uhum. Outra coisa também por exemplo, a desvalorização da mulher. Porque essa caipira mesmo, ela se desvalorizava, entendeu? Ela já foi abusada diversas vezes, e isso conta na terceira, e inclusive na terceira ela é abusada por um próprio guarda lá. Que ela começa a se relacionar. Eu acho que isso foi legal também. Quem que é a personagem nova que virou Nossa. Crush de todas as lésbicas do mundo? Tinha. Bom, a frase que define a terceira temporada é: quem é Alex? Tipo, todo mundo vai esquecer da Alex na terceira temporada. Oh. E a Ruby Rose, acho que várias pessoas conheceram ela por um teaser que soltou dela, assim, que ela é loira, ela tá loira, assim, toda menininha, e de repente ela mete o foda-se e ela corta o cabelo, só que ela já tem o cabelo curto, lógico. É um teaser assim, que ela mete o foda-se e vira um homem. Não é vira um homem, ela se veste como homem, mas ela tá sempre muito bem maquiada, com a sobrancelha bem definida e tal. Ela é assim. Não sei se esse teaser conta meio que a história dela. Porém, enfim, ela é modelo e tal. Aí ela aparece nessa terceira temporada com a personagem chamada Stella, que, digamos que tem uma ótima autoestima. E vai lá, então, se aproxima da Piper, elas têm um casinho, só que ela fode com a Piper. Ela é muito cuzona com a Piper no final, assim, e é meio que assim, é assim que termina. Só que a Piper tá mó badass, a Piper tá tocando foda-se, tipo, já que eu tô aqui mesmo, eu... eu vou ser criminosa, sabe? Ela finalmente acordou, ela deixou de ser mocinha. E daí a Piper vai lá e fode com ela, põe várias coisas lá, ela tá pra sair, tipo, ela vai sair daqui 2 dias, não sei, e a Piper vai lá e ferra ela pra ela continuar presa. Oh, nice! Não, muito rancorosa, assim, vingança total. E aí é isso, e a Alex tá mó pica mole do caralho. E enfim, tem algumas personagens novas aí, umas que apareceram um pouco mais também. Fiquei muito triste, a Nichols lá, ela sai logo no comecinho, acho que no segundo, terceiro episódio, vai pra solitária e nunca mais volta. Chateadíssima, porque afinal é a melhor personagem que temos. Ela é muito boa. E aí? Sense8? Meu, Sense8 é uma série muito, muito, muito boa. Muito boa. Netflix dominando o mundo, estou com medo. Muito boa mesmo. Eu assisti o primeiro episódio e fiquei com medo. Eu comecei a assistir. Aí tinha umas coisas assim. Não, o primeiro episódio eu me caguei. Eu falei, eu não vou assistir esse negócio porque isso me deixa mal. Parecia que era uma coisa meio que de espírito, assim, mas na verdade não é. E aí, beleza, aí eu assisti esse primeiro, não assisti tudo, desencanei, passou uma semana, voltei a assistir de novo. E ela é muito, muito, muito boa, muito, muito foda. É emocionante, assim, eu até diria que os picos de emoção são tipo Breaking Bad, mano. Uhum. Isso que eu vou falar agora é muito forte, muito forte. Eu estou comparando Sense8 com Breaking Bad. Breaking Bad, o que foi considerado o melhor programa de TV do século, sei lá. É, Breaking Bad é foda. Então, mas assistam que vale a pena, eu tô no 10º episódio e é muito, muito boa. Tô viciada, tô sonhando. Ontem eu tava cozinhando, eu tava pensando nas coisas que aconteceram. É muito legal mesmo. Tem a temática LGBT. O rebelde lá é um gay. O poncho. Sense8 é dos irmãos Wachowski, são os mesmos criadores do Matrix. Depois do Matrix eles não conseguiram acertar muita coisa, né? Nenhum filme emplacou tanto. É, pra falar a verdade, eu não gosto nem de Matrix, eu acho fraco, só gosto dos efeitos especiais, mas parece que essa série foi o comeback deles, eles estão com hype mó bom, a série tá com um puta hype, todo mundo só fala disso. Au! Depois eu vou indicar dois podcasts que falam sobre isso. Tem o Geekvox, que eu gosto muito, é um puta podcast. E tem o Spoiler TV, acho que a galera do Spoiler TV tem mais a ver com a Rádio Bell. Entendedores entenderão. Mas eu não vi ainda, tá anotado aqui, assim que eu puder eu vou assistir. E acho que só, né? Tem mais alguma série? Não, né? Eu parei de ver The Fosters. Ah, The Fosters eu assisti, eu ia te mandar uma mensagem ontem, porque eu lembrei um negócio muito engraçado. A mulher lá que é diretora junto com a Lina, ela deu um beijo na Lina no final da segunda temporada. Não, que segunda? Meteu. Segunda, agora é a terceira. Aí ela largou do marido. E ela foi num bar que as lésbicas vão pra se encontrar. Sim. E a Steph tava lá com a amiga dela, e a amiga dela ficou louca na mulher, na diretora. Aí ela falou, pelo amor de Deus, me arruma um encontro com ela, porque se ela sair de novo com a mina que ela saiu ontem, você sabe o que acontece com as lésbicas no segundo encontro. Aí ela se apaixona. Não, elas mudam. Eu quase vou ver. Elas já vão de mala pra casa da outra. Eu vou falar da única série que eu assisto, que a Duda não assiste, que é Game of Thrones, que é como foda pra assisto? Caralho. Você não assiste Game of Thrones? Você nunca falou de Game of Thrones pra mim? Eu nunca falei com você, mas já acabei de assistir. Assiste Game of Thrones? Já acabei de assistir. Jon Snow não morreu. Ai, eu te amo tanto. Se eu soubesse como eu te amo. Eu te amo demais. Por quê? Mano, eu assisto, mas eu acho ela... Eu fico meio mal. Não, Game of Thrones é foda. Tá, mas o Jon Snow morreu. Então, eu fiquei muito triste que o Jon Snow morreu. Eu fiquei triste que a Shireen morreu, que é a menininha, ai, que era a filha do Stannis. Quando eu assisti esse episódio... Aquele episódio me deu uma aflição demais, muita cara. Eu fiquei na desesperado primeira... no final do episódio. Eu fiquei pensando assim, qual o problema... Esse cara é doente, esse cara que escreve. Então, não, no livro eu ela sei, não morre. No livro ela não morre. Não, tem várias coisas diferentes. Agora tá independente. Mudaram bastante. Agora já tava meio que encaminhando pro livro ser uma coisa, a série ser outra. Sim, agora foi definitivo. Isso, ele já disse que vai ser assim. Então, mas ele é mais consultor, ele não escreve tanto. Então, mas ele disse que agora não vai mais ser assim. Cada um vai ter um destino. Uhum. Não, mas eu achei muito válido a justificativa dele, porque agora ele pode dar destinos diferentes ao mesmo personagem. Não, ele já tava fazendo isso. É que ele tá dando desculpa que aquele velho filho da puta não acaba os livros. Desgraçado. Não. Mas não, enfim, mas... o Jon Snow morreu. Eu fiquei muito triste. Eu gostava muito do Jon Snow. Então, mas será que morreu? Eu não sei o que aconteceu com o fantasma, porque tem várias coisas. No livro ele morre. Tem várias teorias. A última palavra é fantasma. É fantasma. Mas no livro, ele é igual o irmão dele. Ele consegue entrar no corpo dos animais. Que é o Bran consegue, então, né? Então, mas calma. Ele só entra no do fantasma, o Jon Snow. Sim, mas no livro, mas ele consegue, na série ele nunca fez isso, só o moleque. Na série ele nunca fez isso, Na série ele nunca fez isso, então no livro fica mais... Mark. Mais... Dá a entender que ele entrou no fantasma. No livro. No livro dá na a entender série, isso, não. Porque é a última palavra que ele fala. Na série não tem nada. E aí tem as teorias, que a Melisandre vai queimar o corpo dele, ele vai levantar, porque ele é o... O escolhido, né? Porque talvez ele seja Targaryen, então quando tentarem queimar ele vai acabar voltando. Tem várias teorias, mas o ator que faz o Jon Snow disse que não volta. Então, aí vamos ter que esperar essa temporada, mas foi muito triste o final do Jon Snow. Por outro lado, a caminhada da vergonha foi uma coisa maravilhosa. A Cersei andando... pelada lá da puta que pariu até o castelo, foi muito, muito foda, foi uma puta cena. E no livro é pior, no livro eles raspam a cabeça dela inteira, ela não fica com nada de cabelo, e ela fica mal demais, porque no livro eles sempre descrevem os Lannister com cabelo dourado, o cabelo deles é muito importante, assim, pra eles, e ela fica careca, ela fica mal pra caralho. No livro, o Loras não tá preso lá na igreja, como tá nessa... na série, aí homofobia, tá vendo? Vem muito tempo atrás, né? Agora é novo, não. E é de novo, né, que a gente mostra quando a igreja entra no meio do Estado, a merda que dá, porque a Cersei teve a brilhante ideia de armar a igreja, né? Isso não acontece na série, não fica muito explícito, porque a igreja aparece já, tipo, com o poder, aparece o cara lá dos pardais, recrutando fiel e tal, mas no livro é uma estratégia dela. No final do terceiro, no final do quarto livro, ela resolve dar a arma para a igreja e ainda bosteia no quinto livro de vez. O Tyrion encontrando a Daenerys também não rolou nos livros ainda, mas na série ficou muito boa, porque ele é, aquele anão é um personagem foda demais. Ele é muito, muito foda. A Sansa, continua Sansa, né? Continua Sonsa, porque, caralho, eu não sei o que acontece com aquela mina. E a Arya matando o cara, puta que pariu. Ficou cega. É, no livro ela não mata aquele cara e ela fica cega muito antes. Falar agora do Bruce Jenner, que não é mais o Bruce Jenner. Qual que é o nome que ele colocou agora? Catelyn? Não sei. Ai, caralho, eu tenho um nome aqui. Peraí, deixa eu achar. Ai, que buceta. Bom, é o padrasto das Kardashian. Ele é padrasto? Sim, ele é padrasto, ele não é pai. É. E ele era... Ai, caralho, quase caiu. Ele era medalhista olímpico de... Qual a modalidade que ele praticava mesmo? Ah, foda-se, ele é padrasto. É, não, porque eu vi no, na revista, o cara mandou que ele era a fusão da Lana Del Rey com a Jessica Lange. A Jessica Lange é a mulherzinha do American Horror Story. Aí deu ele, Caitlyn Jenner. Então, ele fez todo o procedimento pra mudança de sexo. E agora ele é uma mulher, é uma coroa. E é isso aí. Decathlon. Eu não consigo nem falar quanto mais fazer. Ele foi capa da... Vogue. Da Vogue. Nos Estados Unidos. Deu... Repercutiu bastante. Nossa, tá difícil hoje. Bom, todo mundo... Eu também só quer falar a palavra difícil. Porra, mas eu sou uma pessoa letrada, né? Então, é... Tem um linguajar curto. Eu leio muito. Então é isso aí, cara. Então as transexas estão muito em alta, né? Tem a mina lá do Orange, que é a... Esqueço o nome, eu tenho um problema pra lembrar o nome. Não, o nome dela na série ou na... Pode ser na série, que fica mais fácil para as pessoas identificarem. Eu não lembro nenhum dos... Meu Deus. É a Burset. Ok. É. Tem no Sense8 também, tem uma trans. Isso, é verdade. Então, agora tá... Então aí, estão botando a cara... É a Laverne Cox. Ela vai ganhar uma... Ela foi a capa da Empire, né? Não sei, foi. Foi a capa da Empire. Puta, uma puta capa, mano. Tá muito bonita na foto. É. Capa da Time. Ah, foda-se, é tudo igual pra mim. Não, a Empire é de cinema só. Ok. Tô vendo agora, acabaram de mandar pra mim aqui no Face que criaram um evento. Vaquinha para o Boixá pagar o processo que o Malafaia vai entrar enquanto procura uma rola. Eu vi esse evento. Muito bom, cara. Vai ter que fazer uma vaquinha, né? Vai ter que fazer. Já que fizeram uma vaquinha pro Dirceu pagar o mensalão, por que não, né? Por que não por uma causa que vale a pena? Só não vale a pena colocar envelope vazio. Exatamente. Que bancadas. Ok, vamos lá. Estamos no mundo pop. Saiu a música nova da Madonna. Madonna... Como é o nome da música mesmo? Madonna Beat? Eu ouvi. Fraca. Ah, é? Puta, muito fraca. Todo mundo falou, mas por causa dos artistas que estão no clipe, né? Tem um monte de gente no clipe. Tem a Katy Perry, tem a... Beat a é Madonna. Tem a Nicki Minaj, tem a Beyoncé. Tem um monte de gente no clipe. Ai, cara, tem um monte de gente que eu não lembro o nome. Depois a gente coloca a lista. Então, mas... explodiu por causa disso. Tem uma semana que tem 15 milhões de visualizações no YouTube, mas a música é fraquinha, o clipe é muito fraquinho e whatever, mas fazer o quê, né? E a Madonna, Madonna é a rainha, rainha do pop, viadada gosta da Madonna. Então, eu gosto da Madonna também, não posso falar nada. É isso aí. Tem o CD, não sei se é o CD novo, se é a música nova da Demi Lovato. Tá saindo também, mas ela tá gostosa demais na capa. Tá um negócio ignorante, mano. Ela tá muito gata na capa. Eu não vi. Você não viu? Puta, eu vou te mandar. Não, procura aí. Demi Lovato. Cool for the Summers. Ela desistiu de ser magra? Olha, pelo corpaço dela aqui, ela tá muito bem. Ela não precisa desistir de nada. Ela tá com corpão, mano. Tá nada tô... demais nessa capa. Achei bem porra, feia, que exemplo. Isso? Você tá louca? Virou hétero, não. Não, achei zoado. Nossa, tá mó gata, mano. Nossa, mas é tipo... Tá brilhante. Não curti esses efeitos. Ah, caguei. Tô vendo ela. Não tá. Caguei litros, tô vendo ela. Tem um projeto que criaram uma camisinha que muda de cor quando detecta DST. Pô, interessante pra caramba. E se eu colocasse uma em mim ia virar um arco-íris, mas isso não é o caso. deixa eu ver o que mais nós temos. Acho que não temos mais nada assim de útil pra falar. Tem algum assunto aí? Tu quer puxar algum? O que está em discussão agora é ideologia de gênero, algo assim, que está para ser discutido? Na onde? Aqui? É, em todas as prefeituras, não sei se do estado de São Paulo. Ah. Então, não, é que tem uma galera aí que está contra e, não sei, a favor. Ok, vamos falar da ideologia de gêneros. Que meio que na escola as criancinhas aprendem a ser menininhos e menininhas, né? Ok. Uhum. Porque tem toda aquela divisão, aí o azul é menino, o vermelho e rosa é menina e tal. E acho que estão querendo tirar isso, porque a identidade de gênero é você que cria. E de certa forma, não deveria ter influência sobre isso, né? Eu acho que isso daí não vale a pena colocar. Depende da idade das crianças. Acho que criança, assim, não seria legal colocar. Mas, do mesmo jeito que eu sou contra de colocar qualquer coisa religiosa para criança menor de 12 anos. Qualquer coisa de ensino religioso eu sou contra. Eu acho que deveria... Os pais deveriam ensinar e depois, quando começar a crescer, a pessoa decide, porque de qualquer jeito vai decidir. Tipo aquele projeto que não lembro quem lançou, mas foi um desses da bancada evangélica que queria obrigar as escolas a orarem o Pai Nosso, obrigar as escolas a ler a Bíblia. Eu acho desnecessário, acho que não é válido, não precisa fazer isso agora. Do mesmo jeito, eu acho isso. Acho que para adolescente, você colocar essa... ideologia de gênero é válido, acho que para criança não. Não sei, é a minha opinião. Acho que quando você tem 12 para cima, assim, você já consegue assimilar melhor as coisas. Até porque de 12 para cima, a gente já meio que decide o que gosta, né? Então, tô vendo aqui uma... Eu digitei no Google aí, pareceu uma reportagem da... Deixa eu ver... Folha, uhum. De 25, foi ontem. Antes de ontem, eu tô com ela aberta aqui também. É, então, aí foi... Tá excluído, né? Do plano. Uhum. É a mesma coisa do kit gay, né? Tão falado do kit gay que mudou eleições, né? Eu acho que não é válido pra criança muito nova, assim. Eu acho que pra adolescente já é mais válido. Enfim, mas o que incomoda de novo é a bancada evangélica ir lá e falar. E boicotar. Não, é, e não boicotar. E alguém... Não, mas acho que o que mais irrita também... É, o Estado ter voltado atrás por causa da pressão gerada pela bancada evangélica. E aí acho que isso que me irrita. É, mas é, como eu falei, mudou eleições, né? Quando foi colocado tal candidato apoia o kit gay, ele perdeu o número de eleitores e aí teve que voltar atrás para recuperar. E É isso aí, você não. É o problema, né? Religião é um problema muito grande aqui, porque você não pode falar que você apoia os gays, do mesmo jeito que você não pode falar que você é ateu. O Fernando Henrique teve que mentir, teve que esconder que era ateu dos dois mandatos dele, senão ele não ia ser eleito ou reeleito. Então é muito idiota isso, mas não sei. Não sei como a gente muda isso. É um novo quadro da Rádio Bel. Chamado... Momento foda. Momento foda-se. O que é o momento foda? A gente pega as notícias que estão saindo e que a gente tá um pouco se fodendo pra isso. Entendeu? Tipo essa. É. Xuxa vai ser o Record. Foda-se. Caguei livre. A J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, vai contar como os tios do Harry Potter se conheceram. Foda-se. Pouco me importa, nem gosto tanto do Harry Potter. Outra coisa também que eu achei meio foda-se é que um cara lá escreveu um texto de novo sobre o abismo cultural, falando da morte do Cristiano Araújo. Ah, sim. Você leu isso? Não, foda-se. É, foda-se. Foda-se que eu nem... Foda-se muito que o cara vai lá e fala que a gente vive um abismo cultural, porque ao mesmo tempo em que muitas pessoas conheciam, muitas pessoas desconheciam, ficou sabendo só ontem, antes de ontem. É. Então. O que me irrita é que todo mundo vira fã. Vai tomar no cu, né, meu? Sim, mas e daí, cara? Foda-se que tem gente que conhece e que tem gente que não conhece. Olha o tamanho do Brasil, eu acho isso ótimo. É, eu acho ótimo. Tem muita coisa que eu não quero conhecer, que fique pra lá. Adoraria nunca ter conhecido o Calypso. Vai tomar no cu. Sim, eu gosto de Calypso. Foda-se você que gosta. Então, é essa a questão, entendeu? Foda-se quem gosta, foda-se quem não gosta, foda-se quem não conhece. É, vai tomar no cu, meu. Foda-se. Esse povo aí que escreve também. Mano, eu quero escrever também. Eu quero dar a minha opinião aí de tudo. E vou criticar, galera. Posso fazer isso? Pode. Aqui na Rádio Bel você pode tudo. É. Quem quer ser o Mendes? Vamos expandir a Rádio Bel. Eu quero. Ó, por exemplo, tem gente que conhece a Rádio Bel, tem gente que não conhece. E foda-se. Não, isso não é foda-se. Você conhece, tem que espalhar para mais pessoas conhecerem. Mostrar, tem que falar. Depois que eu ouvi a Rádio Bel. Minha vida fez isso daqui. Sabe quando abre a porta da igreja e faz aquele coral de anjo com a luz? Ah, é isso que acontece depois que você começa a ouvir a Rádio Bel. Tem a porta da esperança. Exatamente. E sabe por que é bom a Rádio Bel? Porque é uma vez por ano, que a gente não grava muito. É igual aniversário, é uma vez por ano. Aliás, eu tô muito puto com essas notícias de celebridade, mano. Outro dia postaram que o Chico Buarque foi comprar pão. Porra, foda-se. Ele e o padeiro. Do G1? Não, acho que foi não. As pessoas começaram a comentar. Existe um mundo na internet, existe a Deep Web que é chamado G1. As pessoas do G1, elas são doentes, cara. Elas são muito doentes. Tipo, tava ouvindo o programa sobre o Sense8, o cara falou, eu nunca na minha vida queria ter uma ligação com quem comenta no G1. Porque eu ia querer me matar. Mano, a galera do João é retardada, eles comentam as coisas mais sem noção do mundo, cara. Tipo... Então, aí mas o bagulho lá do Chico Buarque era tipo, ele entrou na padaria pra comprar uma baguete, não é? É, é isso mesmo. Aí a galera começou a comentar, assim, na reportagem, não sei se foi no Facebook, eu acredito que sim, né? Porque as pessoas têm um nível intelectual um pouco maior, assim eu espero, né? Depende de quem você segue. Aí o primeiro comentário era assim: comprou sua baguete como se fosse a última. Você lembra dessa música do Chico Buarque? Não. Então, é tipo, é uma música muito famosa, chama Construção. Aí a galera começou a escrever a música substituindo as palavras por baguete, padaria, fila, umas coisas assim. Nossa, que sensacional. É, foi ótimo. A internet é maravilhosa, mas também é um lixo. Mas tudo bem, foda-se. O que mais temos? O Léo Áquila casou na igreja, foda-se. É, foda-se. É, Preta Gil casou, foda-se. É. Eu fiquei com foda-se maior ainda que o cara do escreveu no Estadão que as pessoas têm preconceito contra a Preta Gil. Vai se fuder, rapaz. Preta Gil tem preconceito, porra. Eu não gosto daquela gorda mesmo, tomando no cu. Foda-se você, sua coluna e ela. Ah, se fuder. Não, aí eu fico puta também, a galera fica apontando preconceito, mas não existe uma pessoa que não tenha algum tipo de preconceito. Nossa, isso me irrita muito. Quem que é? Da onde é? Tinha uma foto na internet de um cara no metrô, que o cara é muito lindo. E ele tá com um namoradinho dele é feio. É feio. Namoradinho dele é feio, desculpa, gente. E aí a galera, nossa, que absurdo, não pode falar, não pode ter preconceito. Vai se fuder você, meu, agora você vai achar todo mundo bonito, vai tomar no teu cu, vai você e pega o mendigo dental na rua, então, caralho. Pode A ter gente gosto, vive agora, tipo, tem que velho. É, você não pode ter ter a gosto. moral e os bons costumes. A moral com os costumes na puta que pariu. Pega a moral e enfia no cu. Foda-se os costumes. Você tem que achar todo mundo bonito. É, você não pode deixar ninguém gordo. Não, jamais. Ah, vai tomar no cu, cara. Né? É muito irritante isso. É muito. Aí a Preta Gil sofre preconceito. Eu queria ver se ela fosse pobre. Ela fosse preta, gorda Pobre. e pobre. Feia. E Eu queria ver. ela é chata pra caralho, cara. Tá muito chata. Ela é chata! Porra! Não! Então, aí ela foge também. Por que que a gente tem preconceito da Preta Gil? Porque gordo tem obrigação de ser legal. Quando foi lá distribuir as coisas, nunca deu chatice e gordo pra mesma pessoa. Por quê? Porque não pode. Você tem obrigação de ser legal. Aí ela fala, nossa, aquela gorda lá é legal. Eu penso assim, não faz mais que obrigação. Porque além de gorda, ela não pode ser chata. Esqueceram de avisar isso pra Preta Gil. Ai, cara, que inferno, tá? Deixa eu ver o que mais tem. Ai, caramba. Vai, John Green vai vir pro Brasil? Caguei litros, porque eu odeio John Nossa, foda-se. Caguei também. Green. Foda-se. Grandes Foda-se. bosta. Odeio ele. Ai, que inferno, cara. Aquele bosta daquele A Culpa das Estrelas. Sim, eu não gosto da Culpa das Estrelas, me julguem. Ele vai vir pra divulgar Cidades de Papel. Cidades de Papel é a cara de Lavigne? De Lavigne? Olha, peraí, pera, calma. Ah, Cara Delevingne. É, Cara Delevingne, ela que vai fazer a menina do Cidades do Papel e ele vai vir para São Paulo e pro Rio para divulgar o filme. Olha, notícia. Bomba, bomba, bomba, hein? Ok. Ok. O papel pop aqui, ó. Beijo, papel pop. Beijo Tem para o muita Papel Pop, que gente. adoro. É, eu vou mandar. Ó, ele tem um podcast que chama Um Milkshake chamado Wanda. É muito bom, gente. É muito bom. Wanda Sykes. Ele é Wanders, eles chamam, são chamados de Wanders. Ó, Quem ouve? parece que os Estados Unidos aprovou agora o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas no país agora? É, então, parece que sim. Tá, eles disseram assim. É que eu tô no Instagram, né? Daí tem aqui. Nós estamos mega felizes por toda a comunidade LGBT norte-americana. Agora o casamento entre pessoas do mesmo sexo é um direito de todos os Estados Unidos. Ah, sim. É porque os Estados Unidos, pra quem não sabe, ele funciona de uma maneira muito diferente. Tipo, aqui é uma lei, vale pro país inteiro. Mas lá, cada estado tem a sua. Como que eu posso dizer? Tem sua liberdade legislativa própria. Então, cada país, cada estado pode fazer o que quiser. Por isso que nos Estados Unidos tem estados que têm pena de morte e tem estados que não têm. Do mesmo jeito que tinham estados que eram favoráveis à união entre pessoas do mesmo sexo, estados que não eram. E agora é nacional, gostando ou não, eles têm direito de casar. Que é muito bom, é um show pra sociedade muito grande. Eu gosto daquele cara da Califórnia que quis passar uma É em todo o país mesmo, hein? que quis passar uma lei pra matar os gays. Esse daí deve ter gostado muito dessa lei. Deve E estar. aquela que queria processar todos os gays? Nossa senhora! Vai ter que ser Ai caramba, nossa gente, eu tô velho, me socorre alguém. Eu tenho que fazer uma audiência pública. Vai ter que fazer audiência no Partenon na Grécia, tá ligado? Não vai saber toda a viadada lá. Não cabe Sabe, vai ter que fazer rodízio de viado. mesmo. Aí vai virar uma parada aqui, vai ser ótimo, eu ia Vai ser adorar. maravilhoso. Foi o juiz lá no trio elétrico, ó. Ok, então é isso, galera. Estamos indo embora. Divulguem-nos, por favor, nos ajudem. Que mais? Acho que é isso. Acho que é Mandem isso. e-mails. A gente começou o programa e não falou. Ah, é? Nossa, é verdade. Estamos no Twitter, @RadioBelAMFM, no Facebook, RadioBelAMFM, e o nosso e-mail é radiobelamfm@gmail.com. Mandem e-mails, mandem sugestões, mandem temas, mandem críticas, por favor. Manda a gente se fuder. Manda o foda-se pra Rádio Bel. Isso! Manda o foda-se pra Rádio Bel. Manda o seu foda-se pra Rádio Bel. Compartilhem, por favor, por favor, por favor, compartilhem esse podcast. É, espero que tenha sido agradável, né? Sim, pra mim foi maravilhoso, maravilhoso. Saudades. Isso aí, beijo, beijo, beijo.